Bem-vindos ao episódio 3, parte B, ou episódio 3, parte 2, a missão, ou simplesmente os jogos que vão ser lançados em 2010 e os nossos comentários sobre eles. E a gente tá falando de praticamente todos eles, porque esse podcast teve que ser cortado em duas partes de tanta coisa que a gente já falou na nossa primeira parte. Então hoje vamos ver se a gente consegue terminar essa bagaça. E hoje com a gente temos o Lula Molusco, o Hyde, Mr. Bubbles, Cetista, o Homem Mal e o Detetive Atrapalhado Pascoal. Onde a gente parou, hein, gente? Paramos no PC, certo? Exato. Vamos lá, então. A gente fechou o outro com a discussão do Projeto Natal e o Ark da Sony, e agora a gente vai pular para os jogos exclusivos para PC que vão ser lançados esse ano. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não jogo muito PC, então eu não sei o quanto que esses jogos são esperados, mas pelo menos a gente tem um respeito pelos mais famosos, né? Vamos começar com Star Trek Online. Provavelmente pelo nome aqui, é um MMO no universo do Star Trek. Eu sempre fui mais fã de Star Wars, de Guerra nas Estrelas, então o meu hype pro Star Trek Online é basicamente zero. Eu não sei como é que tá o jogo, porque jogo de Star Trek, pra falar a verdade, eu nunca joguei nenhum na minha vida. E eu também gosto mais de Star Wars, mas eu não sei pra quem pôde assistir o último filme do Star Trek, eu achei muito louco. Se for feito na mesma linha, eu acho que deve ser um jogo razoável. Mas assim, só jogando pra ver, né? O segundo jogo que a gente vai comentar exclusivo para PC é o Command & Conquer 4 Tiberian Twilight. Esse é aquele que parece Jovem Pires, né? Um RTS. Eu não sou muito chegado em RTS. Eu jogava muito quando eu jogava só em PC. Então agora não. Eu joguei um pouquinho de Halo Wars quando lançou para o Xbox, mas eu também não gostei muito, não. Então para mim esse é hype baixo também. Eu acho que a salvação desse gênero resta nos ombros solitários do próximo jogo que a gente vai comentar, eu acho, né? Porque o hype em cima dele, acho que é um dos... Faz muito tempo que eu não ouço um hype tão grande de um RTS quanto o StarCraft 2, Wings of Liberty, que vai lançar esse ano também. O StarCraft 1 foi um... Nossa, na época que ele saiu, era só o que todo mundo jogava online. Acho que foi um dos primeiros RTS a ter suporte online, né? Multiplayer, essas coisas. Então, teve um hype grande, todo mundo falava que ele era muito bem equilibrado e tal. E acho que já são 10 anos de espera pra lançar o 2. E finalmente vai lançar esse ano. E eu não sei, pra mim RTS é um gênero que tá... Ele tá começando a ficar um pouco extinto, que nem os RPGs japoneses, né? Que ainda tem alguns grandes que são lançados e todo mundo gosta, todo mundo tem hype, mas são só aqueles e geralmente não se fazem mais jogos novos para tentar fazer sucesso nesse gênero. O meu hype é baixo porque eu não gosto de RTS, mas eu concordo com o hype em cima, pela repercussão que deu quando saiu o primeiro. Algum de vocês chegou a jogar o primeiro? Não. Eu joguei, mas em épocas remotas, nem lembro direito como é que era. Esse é StarCraft, né? Não tem nada a ver com World of Warcraft, não, né? Não. Mas World of Warcraft também é RTS. Era antes, né? Acho que o 1, o 2 e o 3 foram RTS. O World of Warcraft é o separado do Warcraft normal, que é somente o MMO online. Eu acho chato pra caramba esses MMO, né? Falar a verdade. Também eu tô falando de uns jogos ridículos, né? Não, assim, cite nomes. Cite nomes, não seja medroso. Aquele Ragnarok, aquele Tibia. Perfect World, esses que eles dão um CD de graça, né? Então, por aí. Pô, Tibia, teve um show que eu fui que me deram o CD. Agora eu não lembro qual show, mas me deram o CD. Não, foi quando a gente foi na Video Games Live. Foi no Video Games Live, é verdade. Aí vocês ficaram tacando o CD pra cima, né? Assim, na hora do show. Todo mundo faz isso. Não, cara, eu guardei no bolso e quebrou. Cuidado que tem público esse negócio, viu? Tá falando mal disso aí. Cara, Desculpem, Tibianos. Não, a gente tá sendo preconceituoso, a gente nunca jogou. Não, então, tem bastante gente que joga. Tem aquele, não é o Tibia, é o Trivian, sei lá como é que se fala. Trivian. Tem gente que é viciado nessa porra. pula essa parte, a gente já vai ser destruído muito. Então vamos lá, beleza. Agora, o próximo, eu acho que é uma expansão pro World of Warcraft chamada Cataclysm. E assim, com certeza vai vender 11 milhões de cópias. Tem 11 milhões de pessoas jogando World of Warcraft no mundo, eu acho que vai vender 11 milhões de cópias. Ou seja, faz jus ao nome, Cataclisma. Exatamente. Um cataclisma na internet. Exatamente. Eu jogava MMO, eu jogava Ultima Online, direto, eu era muito viciado. Né? Eu parei porque eu comprei consoles agora eu tenho consoles. Se eu voltar pro Ultima Online, eu não jogo mais console. Então eu prefiro me manter nos consoles. E eu não jogo o World of Warcraft porque eu acho que eu vou cair na mesma armadilha. Se eu começar essa porra, eu não paro nunca mais. E bombeiros vão ter que invadir minha casa e me tirar a força, porque eu vou ficar jogando essa porra o dia inteiro. Então, toda vez que sai uma expansão dessa, é um hype altíssimo e vai vender muito, cara. É, beleza, o próximo é outro MMO, né, que surpresa, chamado Star Wars The Old Republic, eu acho que é da BioWare, certo? Estou errado? Sim. Da BioWare, a mesma que fez o Mass Effect 1 e Mass Effect 2 e o Dragon Age, e ele segue os mesmos preceitos daquele RPG de Star Wars que eles fizeram há muito tempo atrás, que eu esqueci o nome. KOTOR, exatamente. Knights of the Old Republic, isso mesmo. E, mas é um MMO. E é um universo grande, aquela mesma coisa de MMO, só que no universo Star Wars. Né? Eles tentaram fazer com Matrix, transformar o universo de Matrix no MMO, não deu muito certo. Eu acho que vai dar certo. Eles já existiam um MMO de Star Wars que não deu muito certo, que eles tiraram do ar, acho que em 2007. Agora estão tentando de novo com o Old Republic e fazendo um pouco mais user-friendly, né? Um pouco mais amigável. Então, eu espero que dê certo, né? O universo de Star Wars é muito divertido, muito legal, e espero que seja um jogo que faça jus aí, né? Eu acho que só por não ser feito pela LucasArts, pode ser que dê certo, velho. Você não gosta dos jogos da LucasArts? Ah, velho, o único jogo da LucasArts que eu gostei foi o Star Wars Racer do 64. Era boa, né? Não, essa é Full Throttle, cara, Full Throttle. Ah, eu gosto do Jedi Academy. Tirando os Adventure, né? A gente não vai falar. Não, mas é um bom. Star Wars, o retorno de Jedi pra Super Nintendo. Super Nintendo. Recente. Então, aí vocês estão falando. Depois do Star Wars Racer, me fala um. Sério, depois do Star Wars. Ah, eu não sei qual é o jogo. É, o Jedi Academy. Star Wars Racer é razoável, mas também é antigo, da época do Super Nintendo. Você tá falando de Star Wars Force Unleashed? Não, né? Esse é mais ou menos ainda. Tem um que é bem pra menos do que pra mais. É, bem pra menos. Mas esse é da LucasArts? E o Force Unleashed vai ser o... É, a gente vai falar ainda ali, né? É, mas Guarda. Enfim. Eu acho que vai ser legal esse Star Wars The Old Republic. Eu acho que tem chance de dar certo, sim. Eu mesmo, se eu tiver a opção, assim, se meu computador aguentar rodar, eu vou ver se eu jogo isso aí. É um tema que nunca cansa, né? O universo Star Wars você expande pra caramba e nunca você... É literalmente um universo, né? É verdade. É muita coisa, velho. Beleza. É, o próximo eu peço os comentários do nosso amigo Homem Mal, porque ele deve, provavelmente ele é o que tem mais informações sobre ele, que é o APB. Pelo que eu sei, é um jogo que você monta uma gangue e você pode customizar tudo. Você pode customizar carro, roupa. Fala mais alguns detalhes aí, Homem Mal. É que o APB eu tenho muito, muito hype, porque eu não gosto de MMO. Por causa do World of Warcraft, eu acho que é o jogo que vai mudar essa opinião. Ainda mais porque talvez ele saia pro 360. Mas o APB, ele é um MMO, estilo GTA, onde na cidade você pode escolher se você é polícia ou ladrão. A partir daí você pode jogar sozinho, criar sua gangue, você customiza qualquer item do seu personagem, desde roupa, tatuagem, até os carros da sua gangue, símbolo da sua gangue. E o grande hype do jogo que eles colocam é justamente nessa customização. Eles colocaram um universo assim que não é igual ao World of Warcraft, que você tem, que você tem as quests que você cumpre, você junta o pessoal para cumprir. Você tá lá no meio do jogo, você joga do jeito que você quiser. A partir do momento que você é criminoso, você roubar, o player, que é a polícia, vai saber de você. A partir do momento que você não fizer nada, você não faz nada. Se vier pro 360, aí eu vou dar uma olhada mais de perto. Agora que você tá me falando essas informações, eu tô com um hype alto também, mas eu não vou jogar no PC por escolha de plataforma mesmo. Eu não gosto mais de jogar nada no PC porque é muita manutenção. Então, se vier pro Xbox, com certeza é um que eu vou ficar de olho aí. agora são os jogos de 360 e PC, confirmados que vão sair para somente essas duas plataformas. E um deles já lançou esse ano, em janeiro, lançou no final de janeiro. É, as vendas foram ótimas aí, acho que foi segundo lugar em janeiro, só ficou abaixo do New Super Mario Bros. Aí, com acho que 500 mil cópias em o quê? 3 dias que ele foi lançado, ou 4 dias, que é o Mass Effect 2. Eu não joguei ainda. Como eu não joguei ainda, eu posso dizer que é um dos meus maiores hypes do ano. É, e pelos reviews que a gente viu, os vídeos, todas as informações, eu tô com um hype imenso e eu acho que é um jogo excelente. Eu joguei o começo dele. E aí, o que você achou? Eu não terminei o primeiro, né? Só experimentei o segundo, mas o começo do segundo já é muito mais ação que o primeiro. É uma ação insana no começo do segundo. Então, eu acho que é um jogão. O pouco que eu joguei, já fiquei muito impressionado. Eu joguei o primeiro, mas não terminei. Mas eu quero terminar o primeiro antes de começar o segundo, por causa da funcionalidade de você poder passar o seu personagem do primeiro e todas as decisões de passar pro segundo. Não continuei no segundo, porque eu tô com o primeiro aqui pra jogar também, não deu tempo. Mas eu também quero fazer isso, mas não resisti a jogar o comecinho do segundo, não. É muito bom. Se servir de recomendação, vale muito, muito, muito, muito a pena jogar o primeiro. Mesmo que for comprar agora, quem comprar o segundo, vale a pena depois procurar o primeiro usado e comprar, porque é muito, muito bom. E sinal recentemente no primeiro, e exatamente por isso que o cientista falou, porque eles falaram que tem a possibilidade de você, de tudo que você fez no primeiro jogo, ele vai ter impacto no segundo. O que eu tô querendo passar é que, independente de você jogar o primeiro, as alterações que tem no segundo, o primeiro ainda é um bom jogo. Mesmo quem jogar o segundo na frente, pode correr atrás do primeiro, que não vai ter problema, não vai jogar dinheiro fora. É, a única ressalva que eu faço do primeiro é aquela a parte de veículos, não sei se vocês jogaram, é muito chato, eu achei a jogabilidade do veículo muito ruim. É, acho que não acrescenta em nada e só colocaram pra aumentar o tempo de vida do jogo, a duração do jogo. Eu espero que no 2 não tenha mais isso, eu não sei se vocês quiseram. Não tem. Não tem. O Mako desapareceu no 2. Era horrível, eu achei muito ruim. Assim, ele acabava deixando as fases parecidas, porque toda fase você tinha um pedaço que você chegava lá, pegava um pouco do briefing da missão, e você tinha que cruzar de uma parte a outra do planeta com um veículo atirando nos robôs. Então era muito chato. Olha, repetição eu concordo, mas eu gostei até. É ruim também, não achei não. Não achei ruim, eu achei legal e eu achei divertido, mas eu concordo que é muito repetitivo. Ah, você achou que a jogabilidade daquele carro era boa, cara? Sim. Eu não tive problemas. Tipo, eu não morri porque eu dirigia o veículo mal. Eu morri porque tinha muito inimigo na tela. Mas eu não gostei, não. Você conseguiu morrer com um veículo? Você teve essa passagem? Várias vezes, cara. Várias vezes? Não, sério, mas sem zoar. Mas que nível que você jogou? No normal? Eu acho que foi normal, não lembro. Você morreu com o veículo? Tá bom. A gente teve experiências diferentes mesmo com o veículo, né? Tivemos mesmo. E olha que você morreu, né? Eu imagina se eu tivesse morrido e ter quebrado o CD na parte do veículo. Ah, é muito engraçado. Você pega um planeta com pouca gravidade, você vai apertando o botão dos jatinhos lá, ele vai pulando que nem o Lowrider, cara. O que eu achei também muito estranho é quando você escolhe os diálogos, né? Porque no jogo inteiro você tem a opção sempre de escolher as respostas, né? Que o principal ele vai dar. Eu achei estranho porque tem parte que você lê o texto assim, porque sempre a opção de cima, se não me engano, é pra ser amigável, a do meio neutro, e a de baixo pra ser rude com a pessoa. E tem parte que você, o que você escolhe no texto, ele age diferente. Teve até uma parte que você chega na cidade na Citadel, né, que é a maior cidade do jogo, e que a repórter chega e pergunta, o que você acha de ter ETs na nave que é humana e tal. Aí você tem, entre as opções, fala pra ela, né? Cala a boca, xará. E eu apertei a opção e o cara meteu um soco na cara da mulher. Parece que ele vai falar só assim, não tô aqui de falar. Não, ele enfiou a porrada na mulher. E isso fica no jogo inteiro, e vai levar pro segundo isso aí. Não. E eu fiquei preocupadíssimo na minha casa. Falei, não posso fazer isso, dá um soco na cara da mulher. Eu não videogame. Você é sem noção, personagem. Eu falei, não, meu. É, só falei pra você falar, cala a boca. Mas é uma indicação só. eu acho. Você não, mas você mandar a pessoa calar a boca e meter um soco no nariz são duas coisas bem diferentes. Olha, vai começar o 2 com status de sem noção do universo, hein? É Joselito do universo. Olha, atenção, ó, já achei o vídeo no YouTube dessa cena, eu vou postar. Opa, legal, legal. Posta no fórum, espetacular. Esse spoiler eu quero ver. Não é spoiler, porque não faz parte da trama, assim. É opcional, mas é legal. O próximo jogo exclusivo para Xbox e para PC que vai lançar esse ano é o Splinter Cell Conviction. Ele vai lançar em fevereiro, tá prestes a lançar já, né? 23 de fevereiro, tá? Acho que semana que vem já lança. E, assim, pelo que eu... Por todos os vídeos, eles já lançaram muitos vídeos, muitos previews e tal sobre esse jogo, então a gente já tem muita informação. O que eu vi que mais se destacou é que eles usam o cenário como espaço para poder falar o que você tem que fazer em seguida. Então você tá andando, aparece numa parede assim, sei lá, acha um informante, aí aparece isso na parede. Não tem uma tela que te mostra ou alguém que te fala, é integrado ao cenário. Assim. Isso é uma coisa interessante. Não é nada que vai mudar o jeito que os jogos vão ser feitos, mas é algo bem interessante de fazer. Outra coisa é um esquema que você consegue escolher os seus alvos e assim... Quando você sai de um lugar, aparece uma sombra que te mostra aonde os inimigos acham que você tá. Então assim você consegue fazer estratégias para flanquear o inimigo mais fácil. Que eu achei muito legal essa dinâmica. Uma coisa que tinha no Splinter Cell novo antes, que não tem agora, que era uma das coisas que eu tinha um hype muito alto e que eu tava esperando muito por esse jogo, era a dinâmica de multidões. Se você... matava alguém, ou explodia alguma coisa, ou fizesse alguma coisa. Os policiais, eles começavam a procurar alguém com as suas descrições, né? Um cara sozinho, sei lá, 30, 35 anos, cabelo escuro e tal. Se você começasse a andar perto de outras pessoas, os policiais, eles não te achavam, porque eles estavam procurando um cara sozinho. E se você andasse perto de outras pessoas, era como se você tivesse acompanhado e tal. Só que você não podia andar por muito tempo, porque senão as pessoas iam começar a falar, o que você tá fazendo aqui e tal. E essa dinâmica de multidões, e também tinha, acho que tinha outras coisas, se você usasse um capuz, ia ficar mais difícil deles te acharem, tinha vestimenta no meio, essas coisas. E eles largaram essa ideia completamente, essa ideia não existe mais no novo Splinter Cell, não sei porquê, mas isso fez eu não ter um hype mais tão alto pra esse jogo como eu tinha antes. Eu não sei, até agora que eu vi vídeos novos da X-Men, eu achei que ele não é nem mais tão stealth, assim, ele tá muito ação, tá muito action-oriented, assim, achei ele muito focado em ação. A próxima plataforma que a gente vai comentar são jogos exclusivos para PC e para PlayStation 3. E o primeiro deles é outro MMO, chamado DC Universe Online. De novo, MMO no universo dos heróis da DC. Eu já vi vários vídeos dele. Eu gostei muito da ideia que isso vai ser lançado para um console. É uma pena que não vai ser lançado para o Xbox, porque eu só tenho Xbox e eu gosto da ideia do MMO num console. Eu até fiquei animado que DC foi para Sony, para o PlayStation 3, porque eu prefiro Marvel. E teve uma época que a Microsoft estava comentando de fazer uma parceria com não sei qual empresa para fazer um MMO da Marvel para o Xbox. Mas eles acabaram não fazendo, e o jogo não foi para frente, que é uma pena. Mas, assim, se eu tivesse um PlayStation 3, eu ia estar com um hype alto para esse jogo, sim. De todos os vídeos que eu vi, que você... Você não joga como os heróis da DC, mas você joga como outros heróis, né, que você faz em missões que eles participam. Então é uma missão que você ajuda o Super-Homem, missão que você ajuda o Batman e tal. E eu estaria com hype alto se eu tivesse PlayStation 3, sim. Mas enfim, pra quem curte esses quadrinhos aí, deve ser legal, sim. Mas você não é fã do Batman? Não, eu sou fã. Eu acho ele, desses super-heróis, eu acho ele o menos desprezível, né? Nossa, era fã do Batman. Não, sempre falei. Olha, você é o Batman. Você é Batista. Sim, eu gosto do Batman porque ele é um detetive, né? Eu acho legal isso daí. E ele é o mais super poderoso de todos, né? Porque ele tem o dinheiro. Nenhum é mais poderoso que ele. Agora. Você fala que ele é mais poderoso que o Super-Homem. Só porque ele tem dinheiro? Só porque ele tem dinheiro. Nossa. Se for assim, o Tony Stark tem mais dinheiro que ele, cara. Apesar que ele é do universo Marvel, né? Não, mas é. você já viu alguém prender o maluco? Qual é o mais playboy dos universos? O Tony Stark no universo Marvel ou o Batman no universo DC? Stark, claro, que o Stark, Tony Stark. Tony Stark é o mais playboy, né, cara? Demais, cara. É o próximo é o Final Fantasy XV, né? 14. Não perca a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, blá, blá, blá. Sim, e ele é um MMO. É, quando isso foi anunciado na E3, foi muito engraçado. Porque eles nem tinham lançado Final Fantasy XIII na E3 do ano passado. E aí eles começaram a mostrar imagens do Final Fantasy XIV, né? E no fim do trailer, a última informação apareceu. Final Fantasy XIV. Aí embaixo apareceu a palavra online. Assim, acho que foi uma palavra online ou MMO, mas acho que foi online. E assim, tomou todo mundo de surpresa, porque só no fim do trailer, que todo mundo tava animado por outro Final Fantasy e tal, que eles viram que era um MMO, aí todo mundo ficou com cara de merda, tipo, não acredito que foi tipo uma cilada Bino, né? Cilada Bino. Total. Então, eu acho, eu não tô com hype zero, porque eu já não gosto de Final Fantasy. Para. Meu hype é mínimo. Só pra cumprimentar, o Final Fantasy XIV, ele tá aqui como exclusivo que eu pensei pro PS3, só que é bem provável, pelo que eu andei lendo, que ele saia pro Xbox também. Pelo que eu tô sabendo, a Square só vai esperar ver como é que vai ser as vendas do Final Fantasy XIII no Xbox, no ocidente, mas é bem possível que ele vá sair também no Xbox. Essa parceria aí com a Sony não vai durar durante muito tempo, não. Mas eu duvido também que até os outros games que a gente falou, o Mass Effect e o Splinter Cell, eles continuem exclusivos também, porque eu acho que só vai sobrar do exclusivo, do jeito que as plataformas estão divididas hoje, só vai sobrar do exclusivo aquilo que é do estúdio da própria empresa. A longo prazo, acho que não vai sobrar nada de exclusivo assim. E é assim mesmo que tem que ser. Quanto mais pessoas conseguirem jogar os jogos, melhor, cara. Não tem essa de você ser fanboy e falando que você quer um jogo só pra plataforma que você gosta mais. Não é negócio nem pra empresa que faz o jogo. Não é negócio nem pra EA ficar, por exemplo, ou pra Square ficar segurando Final Fantasy numa plataforma só. O mesmo que ela fez com o 13, eu acredito, apesar que eu não acredito que saia esse ano. Esse ano eles estão lançando 13, eles demoram pra lançar game. Não sei se eles vão lançar um MMO online esse ano. Acredito capaz que fique pra 2011 e vire 360, PC e PlayStation 3. Beleza, agora a gente vai pular pra jogos exclusivos de Xbox e de PlayStation 3. O primeiro é um novo Castlevania, o Castlevania Lords of Shadow. Ele vai virar 3D, ele vai fazer o mesmo pulo. É o primeiro 3D Castlevania, acredito. Não, é o primeiro 3D Castlevania. Arredondamente enganado. Sim, tá. Quinto. Quinto. Minha Nossa Senhora, quinto? Quinto. Pelo amor de Deus. Bom, é que eu nunca joguei muito Castlevania também, então por isso. Mas o que eu sei que tem de diferencial nele é que o cara do Metal Gear, que eu esqueci o nome dele também, como é que é o nome dele? Kojima, ele tá ajudando a produzir esse jogo. Ele não tem nada no desenvolvimento, ele não desenvolve, não faz nada, mas ele é um consultor. Eu li uma entrevista na revista oficial do Xbox, acho que foi na revista oficial do Xbox, uns 2 ou 3 meses atrás, que tava falando muito desse jogo, que ele especificou que ele é só um consultor, mas que ele se reúne muito com o pessoal que tá fazendo, e ele tá muito envolvido com o jogo. Então é um jogo que eu acho que ele gosta bastante do jogo e ele quer fazer parte. Pra ver se ele faz um jogo excelente mesmo, né? O meu hype não é alto porque eu não sou muito da franquia Castlevania, eu não joguei muitos jogos dele. Mas eu tô vendo que eu sou o único, porque pelo amor de Deus. Blasfêmia também, grito blasfêmia. Mas e aí? vocês esperam desse jogo? Ah, meu hype é enorme pra esse jogo. Aliás, esse ano tá espetacular de jogos nesse estilo. A gente teve o Bayonetta, tá chegando o God of War 3 e vai ter o Castlevania. Falei, nossa, esse ano não dá pra reclamar. Inferno, que já saiu. É, God of War, já saiu. God of War do Xbox, né? Não, ele é muito. O que eu... Ele é multi. Mas o que eu tenho a dizer do Dante's Inferno é a mesma coisa que eu tenho a dizer do Prototype. Quem não tem Infamous, caça com Prototype. Quem não tem God of War, caça com Dante's Inferno. Acho que essa é... Ah, eu concordo com o Lula. É um do... Acho que não é o mais aguardado pra mim, porque o mais aguardado pra mim desse ano é o Final Fantasy XIII, mas acho que é o segundo. O vídeo parece que tá bem em ação, né? Os cenários estão bonitos pra caramba. A arte é maravilhosa. A arte e a música eu achei maravilhosas do trailer. Muito, muito legal. Eu li uma notícia, saiu no Twitter do jogo, e o produtor falou que nada do jogo é CG. Tem um engine do jogo mesmo. Eu vi também isso. Não, dá pra esperar o gráfico técnico muito bom e artístico, pelo que eu vi nos vídeos, vai ser sensacional. É, eu gostei já do personagem também, eu achei o personagem bem feito. Sim. É um Belmonte feito do Zé Chicote. Isso já dá pra saber. Assim, não, os golpes são maravilhosos. Tem golpe de chicote que tá com uma animação linda, cara. A animação é linda. O próximo, ele já foi lançado também. É, eu acho que quem mais jogou aqui foi o Lula, que é o Bayonetta. Não fui eu que joguei mais. Tem gente que já terminou aqui. Ah, é? É o Bayonetta. E você chegou a falar pra mim, Lula Molusco, que você acha que partes desse jogo é melhor que God of War. Estou mentindo? Sim. A jogabilidade dele é melhor que God of War. Eu joguei a demo do God of War e eu falo isso. A jogabilidade dele, aliás, dos jogos de beat'em up, de ação da geração, eu acho a jogabilidade dele a mais completa que tem. É que te oferece mais ferramentas para você brincar e logo de cara no jogo, e é fácil de executar, e é acessível. Então oferece tantas possibilidades quanto o Ninja Gaiden, sendo relativamente fácil de jogar igual é um God of War. Então, isso eu continuo achando, e joguei a demo do God of War 3. Continuo achando ele espetacular nesse sentido. Eu acho que pode ter gente que não tenha gostado é do universo em si do jogo, que é um universo muito diferente. Ah, eu mesmo, tipo assim, eu achei o universo muito legal, artisticamente lindo, até onde eu joguei, tô com umas 6 horas de jogo agora, mas o universo do God of War me dá mais curiosidade na história do que o do Bayonetta. Mas a jogabilidade dele é superior. Eu acho superior ao God of War, ao Ninja Gaiden, a qualquer outro jogo no estilo que tem no momento no mercado. Devil May Cry. Ele é o Devil May Cry muito melhorado. A base dele é o Devil May Cry, mas dá pra fazer muito mais coisa. O Bayonetta, pra mim, eu acho que é a melhor personagem feminina de videogame que eu já vi até hoje. É, a dublagem da Bayonetta é fenomenal. Eu não sei o nome da atriz, mas ficou muito bom. Ela tem aquele sotaque inglês, né? Faz aquele meio... Sim, sim. E no começo eu tinha ficado meio... Todo mundo aqui, né, fechou a cara assim, pra Bayonetta, e parecia que ia ficar uma apelação, assim... O lado sexual, parecia que você é uma Lara Croft... Nerd! É, uma Lara Croft, sei lá, com aquele estilo de professorinha, de bibliotecária, não sei, sabe? Com muito mais comédia do que, assim, apelativo. Ah, eu lembro que na época de preview ainda, quando não tinha saído, todo mundo falava da história do cabelo, que os poderes vinham do cabelo. Então quanto mais você usava, menos roupa ela ficava, porque a roupa dela era cabelo e tal, ela ia ficando pelada conforme os movimentos, né, os ataques que ela fazia e tal. E pra mim, pelo que eu lembro, esse foi a maior discussão antes. Aí eu joguei a demo, né, também dele. Eu não vi nada disso. Eu vi tudo muito inocente, sussa, assim. Eles não... O pessoal aumenta muito, né? Não, mas parecia. Ah. No começo parecia que ia ficar uma coisa vulgar. Assim. Sim, não. Eles abusam da sensualidade dela, assim, no jogo. Mas é bem colocado artisticamente. Eu acho que é bem... Não é gratuito, assim. É legal você ver. É divertido. Não tem como não se divertir. Não é gratuito. Pra ver ela pelada, você tem que pagar $5. Sem contar que não é uma gostosa. Tá bem inserido no contexto artístico, digamos assim. Beleza. É, e pra quem tá com. Só tem PlayStation 3, saiu o patch pra versão do PlayStation 3 que corrige os defeitos de loading que tinha, essas coisas. Então, quem tiver, seja no PlayStation 3, seja no 360, não perca esse jogo. Muito bom. Próximo é Army of Two. The 40th Day, que é o Army of Two 2, né? Eles não podiam chamar de Army of Two 2. Então eles foram lá e colocaram esse The 40th Day pra poder inventar, né? É, esse Army of Two teve o primeiro, ele tinha muito foco em co-op. Eu faz tempo que eu tô querendo comprar pra jogar com o Homem Mal, porque o copo dele parece ser bem legal. Acho que o que tinha mais de destaque era o agro, que quanto mais você atirava, mais a atenção se voltava pra você, e o seu amigo podia flanquear os inimigos e matar eles, né? E aqueles momentos que um dos dois soldados pegava o escudo, o outro segurava atrás e ficava te seguindo aonde você ia. Eu cheguei a jogar, acho que é a demo dele, eu gostei. O 2, eles melhoraram muitas coisas, a customização e tal. Então, eu tenho um hype grande pra ele, sim. Eu não joguei o primeiro, só joguei a demo. Mas eu gostaria ainda de jogar o primeiro e tenho um hype grande pro segundo, sim. Inclusive, ele já saiu, né? Já saiu. Ah, beleza. O próximo é outro beat'em up. Minha Nossa Senhora, esse jogo de beat'em up esse ano, enchendo o saco. É o Dante's Inferno. O que mais me chamou a atenção para esse jogo foi a história. Eu li o livro O Inferno de Dante, né? A Divina Comédia lá do Dante Alighieri. Eu achei muito legal, e a história que eu li do jogo, eles pegaram a mesma ideia. O livro é um poeta, né, morto, que ele volta e pega um filósofo e leva ele num passeio, num tour do inferno, do purgatório e do céu. E eles, a parte mais impressionante do livro, pra mim, é a parte que todo mundo mais comenta, é o inferno. Acho que são 7 ou 9 círculos, acho que são 9 círculos. Cada círculo, os mortos são torturados de uma maneira diferente. E o jogo segue essa tendência. Cada parte do jogo que você vai chegando, você vê a alma sendo torturada de uma maneira diferente e tal. E ver o que foi mostrado no livro nessa representação interativa deve ser uma coisa legal. Então, pra mim, o Dante's Inferno, eu gostaria de ver alguém jogar, mas eu não tenho muito hype pra jogar ele em si. Eu joguei. E o que você achou, companheiro? A história é boa, é interessante. É um bom jogo, ele é copy-paste, ele é a cópia exata do que era God of War 2, em matéria de jogabilidade, tá? Tem coisinhas do tipo você controlar monstro pra bater nos outros. Gostei do estilo artístico e do estilo visual. Eu acho que é um bom jogo, não falaria que é um super... Não, eu diria de 0 a 10, daria uma nota 7, 7,5 pra ele. Apesar que depois que eu joguei a demo de God of War 3... Eu acho que eu jogaria a demo 10 vezes do God of War e não jogaria o Dante's Inferno. Então jogue, mas não encoste em God of War, porque a comparação vai ser absurda, vai ser crueldade. Eu acho que ele é o template de God of War 2, que é um jogo da geração passada, ótimo jogo, um dos melhores jogos da geração passada, adaptado nesse universo que você falou. E é bem adaptado, é um bom jogo. O problema é que são as comparações, cara. Comparações vão ser inevitáveis, e aí, desculpa, não tem como, cara. Só a demo de God of War, não joguei Dante's Inferno inteiro pra saber. Joguei duas fases. Mas só a demo, você tem mais vontade de voltar a jogar a demo do que voltar Dante's Inferno. Foi o que eu senti. Então, não ia falar mais nada, né? Eu vou ter que arranjar outra pessoa que vai querer jogar Dante's Inferno pra eu ver os torturados. Você quer ver tortura? Jogue God of War 3, você vai ver que é tortura levada ao último nível. Não. Último nível. No, who cares? E o melhor de tudo, você não vai ver a tortura. Você vai torturar o inimigo. Você vai torturar. Você é espetacular, cara. Who cares? Espetacular. Tá, God of War, who cares? Então, próximo vai ser No More Heroes, Heroes Paradise. Só pra esclarecer, o Wii vai lançar um No More Heroes novo, que é o Desperate Struggle, que é o No More Heroes 2. É a continuação do No More Heroes 1. Pro Xbox e pro PlayStation 3 vai lançar o No More Heroes Heroes Paradise, que é o No More Heroes 1 lançado pro Xbox e pro PlayStation 3. Então, esse No More Heroes que vai lançar pro Xbox e pro Play 3 é o No More Heroes 1 do Wii. Eu gostei tanto do No More Heroes 1 do Wii que esse é um dos jogos que eu tenho muito hype pra esse ano. Eu jogaria ele de novo até o fim no Xbox, e eu espero que eles tenham consertado pro Xbox e pro Play 3 vários erros que tinham no 1, como a dinâmica da cidade, esse tipo de coisa, como eles têm mais poder de processamento, né, indo pro Xbox e pro Play 3. Espero que eles tenham consertado esses erros pra eu gostar do jogo ainda mais. E claro, conquistas, cara. No More Hero com conquistas. Maravilha. Eu jogaria de novo fácil. Meu hype é altíssimo. Eu odeio No More Hero. Então, Ah, isso daí é preconceito, o homem não jogou direito. Eu joguei no começo, meia hora já foi suficiente pra mim não jogar nunca mais. É um jogo legal, assim, mas é aquele jogo, né? Você tem que jogar 10 horas pra você poder ver que o jogo é legal. Assim. Ah, então, hoje em dia não tenho mais tempo pra jogar um jogo tanto, né, até se empolgar. Ele realmente é aquele jogo de você trabalhar no jogo, assim, não é um jogo de você jogar 10, 15 minutos e você achar legal. Mas assim, eu acho um bom jogo, assim, provavelmente vai ser muito legal essa versão do 360. Vai ter tempo pro próximo. Eu gostaria se fosse No More Guitar Heroes. Nossa! Nossa, mexeu com essa piada. Isso não vai acontecer esse ano, porque já anunciaram que vai ter mais Guitar Hero esse ano. Não, eu acho incrível que Guitar Hero lança um por semana. Mas vão continuar lançando. Mas Guitar Hero esse ano, o produtor lá, que eu esqueci o nome dele, falou que ele admite que ano passado foi demais e que esse ano eles vão lançar só dois. Se lançar dois bons, né? Você tá lançando Van Halen, Metallica, não sei o que. Toda hora é tudo um igual ao outro. Mas beleza, então vamos pular pro próximo. O próximo, o Mr. Bubbles vai falar 50 anos sobre ele. Então eu vou deixar nas mãos dele. Final Fantasy XIII, vai lá. Bom, por incrível que pareça, eu não vou falar 50 anos não, porque eu escolhi não saber muito sobre Final Fantasy XIII. Eu quero pegar o jogo assim e ter a surpresa de tudo. Assim, eu não fui ler muito sobre. Ele já saiu no Japão, né? A gente tá esperando ele sair no Ocidente, né? Que ele vai sair agora em março. Eu tô esperando mais pra pegar ele em mãos pra poder jogar. Assim, o que eu sei é que ele vai ser grande, né? A história principal, pelo que eu tô sabendo, ela vai girar em torno de 60 horas, o que eu duvido. Mas eles sempre falam isso, eles falam, acho que eles levam em consideração que é uma pessoa débil mental que vai jogar. Porque você não leva 60 horas pra fazer o final. E mais as side quests, né? Side quests. Eu vi alguns vídeos, né, que saiu dele, tá muito bonito, eu achei, né, nos dois videogames. Não tá retocado, não. Ah, inclusive tem uma notícia no Orion Games lá que a gente colocou que a Square admitiu que as imagens que ela divulgou são retocadas, né, não são as imagens mesmo do jogo. Mas eu acredito que vai ficar bonito, sim. Porque as pessoas pegaram as imagens do PlayStation 3 e trocaram a interface para Xbox, né? Pra falar que é igual, tá? Não, mas isso já vai servir de pano pra manga pra muita gente falar, o jogo no PlayStation 3 é piorado pra funcionar no Xbox. Mas eu vi hoje as imagens do Xbox. Não, vai ficar igual. Eu vi a entrevista do produtor, ele falou que vai ficar igual. E, assim, eu acho até um RPG que eu acho que vai ser um RPG bom pra quem não é acostumado a jogar esse tipo, porque... Igual o Pascoal, que ele reclama comigo bastante que ele não gosta de RPG japonês porque tem aquela batalha aleatória, né? Que aparece assim do nada. Nessa versão não é, os monstros aparecem na tela, né, você pode enxergar. Inclusive eu vi uma cena dele no YouTube bem parecida com o Monster Hunter, assim, que tem um campo bem gigante aberto, com os monstros. Você correndo, eu cheguei a ver. Com os monstros gigantes e tal, com a personagem. Eu vi o trailer assim, eu achei muito legal. O começo do trailer tava achando que ia ser meio chato. Aí depois o trailer foi empolgando, chega no final do trailer eu já tava quase pulando na tela já, né? Eu achei, assim, lógico que trailer sempre passa uma imagem boa do jogo, né? Isso nem sempre, mas eles não vão falar que o jogo é ruim se for no trailer, né? Mas assim, eu acredito que vai sair um bom jogo, sim. Não, vai ser o melhor jogo do ano. Ah, tô falando aqui. Acho que vai ser indicado pro GOT. Vai ser o melhor jogo do ano. Isso se o Zelda não sair esse ano, né? Se o Zelda sair. Também tem isso. Acho que vai ser melhor que o Zelda. Não, ele tem. Melhor jogo do ano é Red Dead Redemption. Vamos lá, o próximo é. Não é uma releitura, mas é um upgrade, né, uma atualização de um jogo já lançado, Resident Evil 5 Gold Edition. Eu não sei o que vai vir, provavelmente vai vir roupas novas, vai vir aquele um modo novo de jogo, tipo Special Ops. Posso falar? Fica quieto, pode falar você, depois eu falo. Eu acho que vai você lá. Não pega trouxa, velho. Quem comprar esse jogo é um trouxa. Eu acho, mas eu não chamo nem de Gold Edition, eu chamo de Final Version. Resident Evil 5 é a versão final. Tipo Street Fighter 4, certo? Exatamente, tipo assim, os caras cortaram, o jogo era pra ter 20 capítulos, os caras cortaram 4 capítulos pra vender como DLC, tá? Um capítulo chama Lost Nightmares, que já tá pra baixar, na live, custa 400 pontos, que mostra a parte, no caso, quando eles vão atrás do Spencer, na mansão dele. É o estilo, a única coisa que colocaram a mais nesse DLC é que você pode jogar com a jogabilidade dos Resident Evil antigos. Então você pode jogar com a câmera fixa, tem co-op e tudo. O outro episódio, eles vão lançar acho que daqui 2 meses, né, chama Desperate Escape, que eu não vou spoilar, não sei se alguém não jogou Resident Evil, mas não vou spoilar, são 2 capítulos antes do último capítulo, tá? Que mostra uma fuga do personagem alternativo, são outros 2 capítulos, mas que isso deveria estar no jogo original, deveria estar, e eles cortaram para vender como DLC. Deu uma de Assassin's Creed 2, então. É como a maioria das empresas, eu acho que o modelo de negócio que todo mundo tá fazendo agora é isso: a gente lança o jogo, a gente corta algumas partes para vender como DLC, lança o jogo por $60, passa 6 meses, lança o DLC, o pessoal compra, passa 1 ano, a gente relança o jogo um pouco mais barato com o DLC já incluído. É a forma que eles fazem de tirar grana. Então eu acho uma sacanagem que fizeram, até com o jogo em si, mas infelizmente é uma brecha que esse modelo de DLC criou e que tá todo mundo usando, cara. Tá todo mundo usando em todos os jogos. O próximo é Star Wars The Force Unleashed 2. Eu joguei o 1, eu joguei um pouquinho do 1, eu joguei a demo, eu lembro que eu joguei na casa de alguém mais, assim, joguei um pouquinho. Ele saiu para um monte de plataformas, na verdade. Uhum. Eu joguei o do DS bastante, eu gostei do DS. Eu joguei um pouquinho do Wii, eu não gostei. Mas o do Xbox, eu gostei do 1, achei legal, achei repetitivo, mas os golpes eram legais. Todo aquele. Eu acho que eu gostei mais dos vídeos que eles mostraram das 3 tecnologias trabalhando juntas lá. Os soldados, um agarrando o outro pra ver se salvava. Aquele negócio de física que os seus poderes eles se interagiam realisticamente com vidro, com tudo que eles se encontravam e tal. Eu gostei mais dos vídeos do que do jogo em si, porque toda essa tecnologia que eles usaram, no fim, colocaram isso num jogo que não teve muitas inovações, assim. Não teve muitas sequências que ele usou de uma maneira inovadora. Era só pra matar os inimigos, os mesmos poderes você usava um atrás do outro, e não foi nada de espetacular. Eu acho que o 2 eles vão fazer mais inovador, assim, né? Ah, eu achei uma bosta primeiro. Acho que é um jogo de espadinha, como diria o Alonso. Jogo de Super Nintendo. Jogo de Super Nintendo no Xbox. Ando e bate. Também acho. Ó, eu joguei a versão do Wii. A primeira fase realmente é muito louca. Você vai com o Darth Vader, dá a impressão que o jogo vai ser bem legal. E aí quando você começa com o carinha lá, eu até hoje... Starkiller. O Aprendiz. O Aprendiz, o Robert Cruz. Aí você, o começo parece que vai ser legal. Só que na segunda fase você já vê que o jogo todo vai ser daquele jeito e o jogo é muito curto. Eles viram que as fases são muito repetitivas, então eles falaram, nem vamos estender essa porcaria, né, vamos falar português, porque senão ninguém vai aguentar. Então foi um jogo muito comercial, foi feito, você pode ver que ele saiu até pra Nintendinho e Atari, saiu pra todas as plataformas mesmo, e foi só pra vender, velho. Eu achei que, assim, a ideia principal do jogo foi legal, tipo, um aprendiz do Darth Vader, eu gostei dessa ideia. Mas no final o jogo realmente não acrescenta em nada e eu acho que o 2 vai ser a mesma coisa. Eu também acho. Inclusive as lutas entre Jedi eram muito ruins, não tinha sentido aquelas lutas. Assim, não tinha estratégia pra você vencer. Eu compartilho a mesma opinião. Não, eu compartilho a mesma opinião de vocês. O começo era legal, que você jogava com Darth Vader, depois não dá vontade, larguei. Eu ainda cheguei a zerar o jogo. Eu também, eu ainda fiz final nessa bosta, é incrível. Ainda bem que eu só joguei 7 horas da minha vida, né? É porque Star Wars eu joguei. É porque aquele jogo que você joga naquela. Você fala assim, não, a próxima fase vai ser legal, porque eu já joguei 5 vezes essa fase e elas são todas iguais, são muito cenário. Agora a próxima vai ser boa, Aí você acaba e é a mesma coisa do jogo inteiro. Aí quando você acaba, você fala, putz, esse jogo é uma bosta. Putz, era uma cilada, tio. Era uma cilada. No final que você reserva esse lado. É um lixo, né? É um lixo, né? É igual o Sonic, é um lixo. Não, a coisa que eu achei mais legal naquele jogo foi que o barulho de saber de luz saía do controle do Aston e o jogo joga fora. O cientista foi massacrado. Não, eu ainda tô com hype pro 2. Eu acho que toda a tecnologia que eles têm disponível para eles usarem, e usando um como referência, eu acho que eles vão fazer muitas melhorias no 2. Eu tenho hype, sim. Não, você tem razão, se eles usarem um como referência e falar, ó, não façam nada do que vocês fizeram no 1, aí pode ser que saia um jogo bom. Agora não, quem de vocês vai negar que vocês tinham hype depois que vocês viram todos os vídeos de apresentação das tecnologias antes do jogo sair? Com certeza, mas é o que a gente fala, o trailer nunca mostra um jogo ruim, né? O trailer não dá pra falar, ó, se preparem que todas as fases vão ser igual a esse trailer. E assim, eu que nem o Rony falou, a gente é nerd e tal, a gente gosta do Star Wars, né? Querendo ou não, você acaba comprando esse joguinho do Star Wars aí e jogando, mas assim... É um jogo bom pra primeira fase, né? É. Pra primeira fase, legal. Quem tem a live e baixou aquele demo, já pode ficar satisfeito, que é aquilo ali que vai ser o jogo. Né? Que é uma parada de graça. Cara, eu joguei no PSP, não fede nem cheira, viu? Não achei absurdo de ruim, não achei absurdo de bom. Eu jogaria até o final. Não, ele não é absurdo de ruim, é porque ele cria uma expectativa por ser Star Wars, e por tudo que eles mostraram, que quando ele sai mais ou menos, você acha ele um nicho. É verdade, isso é verdade. O hype foi tão alto que quando ele não conseguiu chegar à altura do hype que ele próprio criou, já era. Mas eu acho que depende pra qual mercado que é direcionado também. Star Wars é uma franquia estabelecida. E eu acho que, apesar de a gente ter achado o jogo ruim, a maioria do pessoal aqui, o jogo vendeu bem. Por isso que estão fazendo dois. É lógico, saiu pra todos. Saiu até pra aqueles Aquaplay, tá ligado? Que você apertava. Aquaplay, sensacional. Não, beleza. O Aquaplay era da hora. Já vamos pular pro próximo. Pronto. O Aquaplay não tem achievement. Ah, eu jogava com a Play. Se tivesse achievement, eu jogava. Eu sou mais preocupado com diversão do que achievement. Tá, então, vamos pro próximo. O próximo é Mafia 2, que vai ser lançado esse ano também. Eu não tenho muito hype. Eu joguei o Mafia 1 no Xbox 1. Odiei, achei um jogo muito ruim. E o mais engraçado é que eu conversei já com pessoas que jogaram o Mafia no PC, na época, e eles amavam o jogo. Jogo muito bom. Então, jogar no Xbox e jogar Mafia no PlayStation 2 realmente foi muito mal portado. A versão do jogo é a de PC mesmo, muita coisa foi alterada. Quem teve boa experiência é porque jogou no PC. A média de nota da versão de PC é... 92, 93, nossa. A versão de Xbox e Play 2, 60, 66. Ah, por isso. Meu hype é zero pra esse jogo por causa disso. Só pegar no nome, velho. O carrinho andando a 40 por hora, assim. Aí você passava uma ponte pra outra região, tem um load, demorava um tempão. Nossa, a quebra de ação era muito forte. A ação que tinha era lenta. Não era uma coisa muito dinâmica, assim. Eu odiei o jogo. Espero que o 2 resolva várias coisas. Porque, pra mim, agora que eu tô sabendo disso, das notas e tal, talvez eu não sei se ele vai sair pra PC, provavelmente vai. Se ele resolver os problemas que resolveu no primeiro, talvez eu dê uma olhada, mas pela experiência que eu tive com o primeiro, hype zero. O jogo começa em 1938, eu acho. Então, querendo ou não, na versão do PC, você vai ter perseguição de carro também a 30, 40 por hora. Porque, querendo ou não, a gente não quer que um carro de 1938 alcance 120 por hora. Ah, mas é muito chato, cara. Porra, 40 por hora, mano. Aquelas carroças gigantes, você lá, que parece aqueles charrete com motor, tá ligado? Ah, eu não gostei, mas eu sei lá. A próxima plataforma são jogos para Xbox, PlayStation 3 e PC. E tem um monte de jogo bom aqui, vamos ver, né? O próximo jogo que a gente vai falar é o Battlefield Bad Company 2. Vai sair pra PC, pra PlayStation 3 e pra Xbox. Pra mim, a pior coisa do 1 é você não poder jogar cooperativo o single player. Eu comprei esse 1 especificamente pra jogar ele co-op com o Homem Mal, eu lembro na época. E aí quando a gente colocou e viu que não dava pra jogar ele co-op, a gente ficou muito decepcionado. Tipo, esse foi o maior motivo do porquê a gente comprou. Mas o single player, mesmo não podendo jogar co-op, é um single player legal, eu gostei. A engine dele é um pouco diferente do Call of Duty e tal, mas é uma engine legal, tem alguns equipamentos bem diferentes, um laser que você mira e cai umas bombas ali e tal. Olha, você também usa muito veículo. A engine não é diferente de Call of Duty 4, a engine é melhor que de Call of Duty 4. Não na minha opinião. Na minha opinião, o Call of Duty 4 eu acho bem melhor do que o... Tanto que eu joguei muito online o Bad Company. Eu joguei bastante ele online. É, dá pra você dirigir helicóptero, você dirige tanque, jipe. É, tem como você chamar artilharia longe. Você pega um binóculo, chama artilharia ali e tal. Tem um monte de coisa legal que dá pra fazer. Mas pra mim, o Call of Duty 4 é bem melhor do que o online do Bad Company. O meu hype pro Bad Company... O online ou engine? A engine online é a mesma coisa que a engine do single player, é a mesma coisa. Só que pra mim, o online e o single player do Bad Company não são melhores que o do Call of Duty 4 pela jogabilidade, pela engine. É, mas isso não quer dizer que é um jogo ruim, é um jogo bom. Só que eu prefiro a engine do Call of Duty 4. O meu hype pro 2 é se dá pra jogar co-op, se der pra jogar cooperativo, eu vou ficar mais interessado nele, porque eu gosto de jogo cooperativo, eu gosto de jogar com outras pessoas, as campanhas, né? Aí eu vou olhar pra ele um pouco mais. Mas eu não tô com muito hype nem pro online, e se o single player não der pra jogar cooperativo, eu também não ficaria com hype pra ele, não. Eu acho que vai ser um bom jogo pra quem comprar, não tem dúvida. Acho que vai ser um jogo de média de reviews acima de 8, mas eu acho que vai ser mais uma tentativa falha da EA de ter uma franquia popular como a Activision tem. Vai ser mais um produto que a EA vai tentar emplacar contra algum produto da Activision que não vai dar certo. É, o próximo jogo já foi lançado. Esse jogo e o Mass Effect 2 são dois dos meus maiores hypes do ano. BioShock 2. Eu tô evitando ler informações sobre ele, porque pra mim, como eu já disse milhares de vezes, vou falar de novo, o ponto principal do BioShock 1 foi a história, e eu quero ver como que eles vão conseguir dar continuidade à história com o 2, que você é o primeiro, você é o protótipo do Big Daddy, tem uma nova antagonista, que é a Sophia Lange. Eu já tô vivendo isso, e posso dizer que tá muito bom até agora. A filosofia dela é completamente diferente da filosofia do Andrew Ryan, vai ter um monte de diário que você vai poder ouvir também, que vai te dar muito detalhe da história e tal. Eu tô com um hype altíssimo pra esse jogo, se eu tivesse ele, eu já teria terminado, com certeza, e é isso, pra mim é um dos jogos mais esperados do ano, disparado. Eu tô na metade dele, ele tá fulfilando o meu hype até agora. Então, ele melhorou. Explica fulfilando pro pessoal. Ele tá preenchendo o hype que eu tinha dele até o momento. Então eu acho que ele melhorou muitas coisas do BioShock 1, e algumas coisas eu não acho nem que ele melhorou, nem que ele piorou. Ele manteve e não tem mais o impacto, porque a gente já conhece o Raptor, a gente já conhece o universo. Então não dá pra ter o mesmo impacto que a gente teve no BioShock 1. Graficamente ele é idêntico, não melhorou nada. Porque a primeira coisa que eu percebi que gostaria foram as armas novas, a possibilidade de combinar plasmids, é espetacular. O fato de você poder adotar a Little Sister e sugar Adam com elas antes de fazer o Harvest ou o Rescue, torna o jogo extremamente tenso, porque você tem muito mais combate que o BioShock 1. Você também ganhou muito mais brinquedos com isso. Então você, nossa, tem um plasmid que você pode criar dois turrets que te acompanham com ele, você pode consertar agora os turrets também. A ação do jogo tá espetacular, a história eu tô achando muito boa. A única coisa, que eu não vou poder avaliar a história no final, porque eu não sei se vai ter uma reviravolta igual teve no 1, a única coisa que eu posso falar de down assim do jogo, realmente a ação melhorou, a história tá boa, mas não tem aquele impacto de você tá conhecendo o Raptor pela primeira vez, você já conhece. Então ele perdeu nesse sentido, só que ganhou na ação. Então eu colocaria até o momento que eu joguei no mesmo nível do primeiro. O próximo é outra dessas atualizações, né? Ultimate Edition, edição final do jogo, que é o Super Street Fighter 4. Ele vai vir com vários novos personagens. Acho que todos até agora, né, que foram lançados pro 1, pro 2 e pro 3, acho que eles vão colocar agora no 4. Eu lembro de ter lido alguma notícia assim. Acho que tem alguns modos novos de jogo também. Então é a versão definitiva. Quem não comprou Street Fighter 4, que é o meu caso, é bom esperar pra comprar o Super Street Fighter 4, né? Não, mas Super Street Fighter 4 vai ser um bom jogo aí pra 2010, sim. Eles anunciaram 9, se não me engano, 9 personagens novos, né? É uma quantidade considerável. São 2 personagens novos, se não me engano. Assim, eu não vou saber agora de cabeça, mas tem os dois do Thunderhawk. Os dois que faltaram, né? Que é o Thunderhawk e o DJ. Agora cada personagem vai ter o seu cenário próprio, que antes não tinha, tinha só alguns cenários, agora cada um vai ter o seu cenário, embora no Super Street Fighter 2. É, eles também voltaram com os bônus, né? Os estágios de bônus, quebrar que era carro, quebrar o carro, quebrar tijolo, quebrar barril caindo, que era clássico, né? O pessoal pediu. Que eu acho que é mais um quebra-galho, assim, pra dar vontade da pessoa comprar o Super Street Fighter 4. E quando eles anunciaram... pros fãs antigos. É, porque quando eles anunciaram que ia sair não seria DLC, o pessoal foi voltado pra caramba, porque já tinha comprado o 4 e acharam que o Super Street Fighter 4 ia ser a mesma coisa com mais personagens. E eles aí fizeram alguma coisa aí pra adicionar mais, pra dar vontade pro cara comprar, né? Só pra fechar o Street Fighter 4, assim, ele é, pra mim, um dos mais esperados do ano. O que eu mais espero dele é pra ver se o netcode vai estar bom, assim. O Super Street Fighter, o Street Fighter 4 já tinha um netcode legal, já dava pra jogar online, assim, com o pessoal aqui no Brasil, né? Principalmente se você estiver no mesmo estado, dá pra jogar legal, se tiver internet, assim, em cima de 2 megas, 3 megas, já dá pra jogar. Então, e se eles melhorarem ainda mais o modo online, pra mim ele vai ser um dos que eu mais vou jogar em 2010, com certeza. Ah, legal. Eu já queria comprar o Street Fighter 4, mas eu não comprei ele no fim do ano passado, que eu fiz uma compra de Natal, aí comprei uns 5 jogos. Eu só não comprei ele por causa do Super Street Fighter, que eu vou esperar ele sair pra pegar. Mas eu tenho... Você não sabe dar um Hadouken, né? Eu não sei dar Hadouken no Gamepad. No controle eu sei. Não, mas no controle do 360 ninguém sabe fazer nada. É impossível você jogar no controle do 360. Então antes de você comprar o jogo, faça um favor, compre um gamepad. Porque o 360 não serve pra isso. Sim, fica a dica aí. Se você tiver um PlayStation 3, dá até pra jogar no DualShock, mas no Xbox não dá pra jogar. Não dá pra jogar. Xbox é impraticável. Coloco isso, impraticável, com todas as palavras. Porque é um lixo para jogo 2D o controle do Xbox. Microsoft, arrume o direcional, porque o controle é muito bom, mas não presta. Ou, a não ser que vocês ganhem dinheiro licenciando o controle. Aí isso obriga a gente a comprar controle e não conserta o controle por causa disso. Fica aí. O ódio é imenso. O ódio é imenso. O próximo jogo é um jogo que fez um sucesso moderado, acho que o 1. Eu não sei o quanto ele vendeu, acho que o Lula é um fãzão desse jogo, acho que ele tem mais detalhes. É o Lost Planet 2. O que eu mais sei dele é que foi recentemente uma notícia aí do que o Dom e o Marcos do Gears of War vão participar do Lost Planet 2 de alguma maneira. Acho que isso não foi tão especificado ainda. Assim, eu joguei a demo, eu baixei a demo do Lost Planet 2, joguei. Eu não gostei da jogabilidade. Eu gostei da dinâmica de você usar o gancho pra você se agarrar nos inimigos, né? A demo eu achei legal, que é um inimigo gigantesco e tinha acho que são 4 pessoas ao mesmo tempo tentando derrotar esse inimigo. Tem até um jeito de você atirar nele, ele cai no chão, você consegue entrar dentro dele. Aí você vai descendo por dentro dele, lá do estômago e tal, você vai atirando nele por dentro e tal, sai, né, você consegue imaginar animal, né? O porquê. Eu achei legal a cooperação, tudo e tal, mas eu não foi um jogo que me prendeu. Mas eu achei que ele tem várias ideias boas. Vai ser um baita jogo. Na versão do Xbox você vai poder jogar com o Marcos Fênix, com o Dom e também com o Wesker do Resident Evil. Então, quem for jogar, o jogo ele oferece a opção de você jogar co-op, 4 pessoas, né, e daí pra baixo, single sem nenhum personagem controlado pela AI, ou single com até 3 personagens controlados pela AI. Então, ele é feito pra você jogar single ou multiplayer da mesma forma. Isso é interessante. Então, eu li entrevista, o produtor dele é o mesmo produtor do Resident Evil 5, a tecnologia é a mesma. Então, eu joguei, tem gente que reclama da AI do Resident Evil 5, eu acho uma das melhores AIs pra te acompanhar, personagem, é só você saber usar ela, dá pra fazer muita coisa. Na versão do 360 tem isso, tem só uma outra coisa que eu fiquei, assim, tem o hype, imagino batalhas enormes, o pouco que eu joguei da demo também, gostei que agora o personagem pode correr mais, vão ter muito mais máquinas para você montar, tem máquina tripulada que vai você e outros 2 personagens, então vai ter muito mais brinquedos no universo que já era bacana. Aquele planeta gelado não é mais gelado, né, porque derreteu no Lost Planet 1 uma parte, aí criou selva, criou outros ambientes que não haviam no Lost Planet 1. Gosto do mecanismo do jogo, acho até melhor o mecanismo do que Gears of War, mais dinâmico, que você não fica tão parado, escondido, esse tipo de coisa. Acho que com co-op só tem a melhorar. O próximo é Prince of Persia The Forgotten Sands, um jogo novo do Prince of Persia. Eu joguei o 1 e eu espero que eles mantenham, né, ou tragam de volta, baseado nesse último Prince of Persia que lançou, que é uma bosta, as areias, a adaga do tempo de novo. Não, discordo totalmente. Pra mim, esse Forgotten Sands aí, eu acho que é o que vem alinhado com o filme, hein? É, então, eu prevejo bomba, hein? Então, eu também acho, se for, eu acho que eles vão usar a adaga do tempo de novo, porque o filme eu sei que tem a adaga do tempo. Não, ele vai a história dele se passa entre o primeiro e o segundo jogo, entre o Sands of Time e o War Within. Sim. E vai coincidir com o lançamento do filme. Sim, aí no cinema. Mas a história não tem nada a ver com o filme, se Deus quiser. Como é que é a história do filme? Não, eu não sei como é que é a história do filme, mas eu sei que o único jogo de filme que foi bom foi GoldenEye 007, porque o resto, todo jogo de filme Star Wars é uma merda. Não, mas a história não vai ser igual ao do filme, não. Eles vão pegar um intervalo entre o primeiro e o segundo jogo e vão enfiar uma história. É só pegar a onda do filme. Um filler aí do Prince aí. Se não me engano, tem alguma coisa a ver com o irmão dele, que roubou um seu pirata. Só assim, um outro acréscimo também, que esse jogo também vai ser com o Pinguim, né? Tá marcado aí, mas. Ah, beleza. Tá marcado. O ponto é, a daga do tempo, por favor, volte. Pra mim é isso. O próximo é o Max Payne 3, e eu acho que a melhor coisa pra se falar desse jogo é que é passado na nossa cidade natal, São Paulo. É passado inteiro em São Paulo. O Max Payne, quando terminou o 2, né, a história diz, quando terminou o 2, acho que é 5 anos depois do término do 2, e ele mudou pra São Paulo, e ele trabalha como segurança em São Paulo, né? Caiu mesmo, hein, velho? Caraca! Ele mora no Parque Santo Antônio? Eu não sei. Pensão na República. É, provavelmente. E ele tá todo barbudo, e aí careca. É uma história aqui, careca, também tá careca. Nossa, e assim, eles falam de favela, falam de pontos conhecidos de São Paulo, então provavelmente a gente vai reconhecer São Paulo no jogo. Então vai ser em português, né, o jogo, pelo menos. Provavelmente não. Eu acho. Não. Espanhol. Não sei. Talvez sim. Espanhol. É. Vai ser uma bosta. Você acha que vai ter enchente? Vai ter enchente. O Max Payne 2 já é muito ruim. Já é muito ruim. Ó, eu achei o primeiro dos melhores jogos que eu joguei na vida, né? Ainda mais que eu joguei em português, a dublagem é muito boa, a adaptação do sistema. Nossa. E a neve caía como confete sobre o carnaval do diabo. Cara, mas isso que é o engraçado, cara. Isso que acendeu como árvore de Natal. A sorte sempre vem com etiqueta de preço. A ideia de saci, uma calça vale pra dois. Não, né? Ele não fala isso, não. Ele não fala isso. Essa ia ser boa aqui no Brasil. Ideia de saci, uma calça dá pra dois. Isso aí, né? Pra saber as coisas, ele não fala isso. Pô, mas sério, vocês não gostaram da versão em português? Eu joguei o melhor jogo traduzido que eu já joguei na minha vida. Porque, putz, geralmente quando traduz... Ó, assim, é 15 vezes melhor que Halo em português. Ah, olha, o cientista vai ficar bravo. Não, ele em português é uma bosta. Eles não se limitaram em traduzir o áudio em inglês. Eles fizeram o áudio inteiro, os diálogos em português. Eles traduziram o contexto. Tem partes no 3D do jogo que estão em português. Isso é muito interessante. Eles traduziram a fase mesmo. Assim, tem partes que você lê na parede que estão em português. Tem alguns lembretes, alguns cartazes, algumas coisas que quando você aperta pra ler, ele não é só a legenda em português. Realmente o cartaz está em português. A hora que você passa do lado daquelas TVs que estão passando uma novela mexicana, a novela tá em português. Eu chegava a parar e ficar assistindo a novela no jogo. Ah, eu lembro. É incrível isso. Né? Ficava repetindo, mas assim, eu nunca vi isso num jogo aqui pro Brasil. Uma coisa que eu nunca vi também, que eu achava interessante, às vezes eu ia entrar em algum lugar e ouvia os inimigos conversando. É, isso, sabe? É verdade. Prestava atenção no diálogo deles, que era um diálogo coerente. Tinha um que era engraçado. Que eles estavam. Tinha dois inimigos atrás de uma porta debatendo por que filme de vampiro sempre passa em cidade ensolarada. Nossa, pode crer, velho. É fantástico. Diálogos que você não ouve, que se você passar direto você não ouve, já são bem construídos. O próximo é o Dead Space 2. O Dead Space 1, eu joguei a demo do Dead Space 1. O que eu achei mais legal foi as informações vitais de life, essas coisas, é tudo em tempo real e fica atrás na sua armadura, assim. Então, não é nada que te tira da ação. É tudo em tempo real, então você tá sempre vulnerável quando você vê essas coisas. Até as informações acho que de munição, essas coisas, é uma telinha que tem no seu braço, assim, que aparece do seu braço. Ah, na tela da própria arma. Ah, era na tela da própria arma. E o mapa, arma. É o mapa que abre no braço dele. Foi o primeiro jogo também que eu vi, esse isso, que não o tem, mapa. Ele não tem nenhum menu na tela, né? Todo tipo de informação que você legal. Precisa, life, mapa, a munição mesmo, ela tá no personagem mesmo, né? Você não tem nenhum tipo de menu ali que te tira a atenção, assim, do cenário. Mas o que me tirou o hype desse jogo e o que me fez não jogar o primeiro foi o pé de cimento do Resident Evil. Porque ele também tem pé de cimento. Não, ele não tem pé de cimento, ele se mexe. Não, tá enganado. Mas se ele se mexe, ele se mexe bem pouquinho. Porque não, ele se mexe, cara. Ele se mexe. Agora, o que eu acho que eu senti falta na jogabilidade dele é não ter o giro 180 graus do Resident Evil, que é o recurso que eu mais uso no jogo, que é pra você tomar a distância ou correr do inimigo. Então, você não tem, tipo assim, você vai ter que girar no Dead Space, você vai ter que colocar o personagem de lado, esperar ele virar pra sair correndo. No Resident Evil 5, você dá um giro e sai rasgando, ó, rapidinho. Super fácil quando você vê que os inimigos estão chegando perto de você. Se você não tiver uma shotgun pra derrubar todo mundo, coisa assim. Mas é a única coisa que eu senti falta nele. Pé de cimento é uma coisa. O que eu acho, assim, é... Mas ele fala tanto pé de cimento e Dead Space não tem pé de cimento. Mas o que eu acho, assim, é... Terror tem um público menor. É melhor você migrar a série, igual fizeram pra Resident Evil, migrar a série pra ação e manter a série ativa, do que você ver a série fracassar. Porque, por exemplo, Silent Hill tem um terror ótimo, mas não tem as vendagens que tem o Resident Evil. É, então, o que adiantou? Tipo assim, eu joguei esses dias o Shattered Memories do PlayStation 2. É terror, cara. É terror. Você sente medo pra caramba no jogo. Você não tem nem arma, cara. Você tem que correr o tempo inteiro no jogo. Aliás, fica uma dica. Pra quem tem PlayStation 2 e quer jogar um jogo legal de terror, Silent Hill Shattered Memories. Muito bom. Tem pra Wii também. Muito bom mesmo. Mas eu acho que é isso, cara. Ou você migra a série pra um público maior, ou você aposenta ela pra não ficar fazendo bobagem com ela. O próximo jogo, pra mim, é o meu jogo mais esperado do ano. Os próximos dois jogos estão empatados, eu diria, pelos jogos mais esperados do ano. E os dois são da mesma desenvolvedora, da mesma empresa. O primeiro é o Fallout New Vegas, o novo Fallout, né? Ele pega na carona aí do Fallout 3. As informações que a gente tem dele agora, que agora a gente tem um pouquinho mais de informação dele, é que ele vai seguir um pouco mais a mitologia e o universo dos dois primeiros jogos. O Fallout 3, ele saiu um pouco dessa dinâmica que os primeiros jogos tiveram, né? Que o Fallout 1 e 2 tiveram. Principalmente da história. Claro que tem o Brotherhood of Steel, que tem no Fallout 3, é diretamente do 1 e do 2 e tal, mas eles não ficaram apegados muito nessa mitologia. O Fallout New Vegas vai ser completamente essa mitologia do 1 e do 2. Vai ser a República da Nova Califórnia lá contra uma outra república, um outro... contra o pessoal de New Vegas mesmo. Outra coisa que vai ter de inovação no New Vegas vai ser eletricidade. O Fallout 3, a gente não via muitas luzes acesas, né? Em New Vegas, provavelmente o que aconteceu foi que a represa de Hoover, né, que é pertinho de Las Vegas, ela continuou funcionando depois das bombas. Como é no meio do deserto, provavelmente não foi um alvo... muito certo para as bombas nucleares que caíram e destruíram o mundo. Então continua funcionando como uma cidade normal, só que, claro, né, tem todos os novos personagens do universo, como os ghouls, né, que são os humanos que foram afetados pela radiação, vão estar habitando essa cidade e tal. Então tem muito neon, né, muita coisa assim. Pelo que a gente viu do trailer, o protagonista tem o Pip-Boy, né, que a gente viu no braço ali. Não se sabe, né, porque isso não foi dito, mas eles não iam perder essa dinâmica de usar o Pip-Boy, que foi o que mais inovou no Fallout 3, pro New Vegas. Então eles vão dar um jeito do protagonista ter um Pip-Boy. É o que eu acho, né? Eu tô fazendo uma previsão aí. Mas se tem Pip-Boy, vai ter VATS. Tem VATS, sim, vai ser divertido. Sim, mas o Pip-Boy serve pro VATS, exatamente pra isso. Como que você... Depois do sucesso do VATS e do Pip-Boy na jogabilidade do 3, como é que você vai lançar um novo 100? Ah, eu acho que é o mecanismo central do 3 isso daí. Sim, eu ficaria muito triste. Eu tenho que inventar uma coisa mais legal. Mas pra história é um negócio complicado, porque só habitantes dos Vaults tinham Pip-Boy, entendeu? Então como que alguém que não habitou um Vault, porque isso eles falaram, não é um habitante de Vault. Eu não vejo uma dificuldade nisso, porque, por exemplo, tudo bem, só habitantes de Vault tinha, mas é uma tecnologia da Vault Tech. Mas a Vault Tech outras pessoas... com as bombas. Tudo entendeu? Bem, mas não quer dizer se outras pessoas se apoderaram ou tiveram acesso a outras. Então, isso vai ter que ser explicado. É o que eu tô falando. O tutorial do jogo pode ser você entrando numa Vault vazia e achando o Pip-Boy lá. Também. Isso ia ser uma explicação viável. Eu acho que só de ser esse ambiente de Las Vegas e as missões... Eu acho que as missões vão ser completamente diferentes das missões que a gente viu em Washington, que a gente viu no Fallout 3. E se eles conseguirem... Eu acho que tendo a Bethesda como produtora, não é a Bethesda que tá desenvolvendo o jogo, é a Obsidian. E a Obsidian, ela teve parte no desenvolvimento do Fallout 1 e 2. Então, tendo a Bethesda como produtora e consultora, o pessoal que trabalhou no 3 dá uma consultada na Obsidian e no pessoal que tá desenvolvendo o novo, eu tô com um hype imenso pra ele, e pra mim, ele e o próximo jogo que a gente falar são os jogos mais esperados do ano pra mim. Próximo também é a Bethesda que está fazendo, não é a Bethesda que está desenvolvendo, mas eles estão produzindo, que é o Brink. O Brink é assim, eu vejo o Brink que nem eu via o Fable 2. Muitas ideias boas. O Fable 2 lançou e não conseguiu fazer várias das ideias boas que ele tinha na época de desenvolvimento. O Brink eu espero que consiga... fazer essas ideias boas que a gente anda vendo nos vídeos por aí. Assim, ele tem um botão que é um botão chamado Smart, que é um botão de ação. Se você estiver correndo e você põe e você tem um obstáculo, e o obstáculo ou você pode passar por cima dele ou por baixo. Se você põe para baixo e aperta o botão de ação, o personagem já faz automaticamente o que... ele já passa por esse obstáculo automaticamente. Você não precisa fazer nenhum comando nem nada para ele fazer o que você quer. Então a ação fica muito mais dinâmica, ele fica mais fluida. Eu imagino que seja que nem o Batman no combate. O combate do Batman Arkham Asylum é fluido. Para você chegar em um lugar específico, você que vai ao longo do tempo, o personagem vai passando para lá automaticamente, você só escolhe o como. Então isso é uma inovação legal. Outra coisa é que tem várias classes e cada classe tem missões específicas para essa classe fazer. Então, assim, se você é um engenheiro, você tem uma missão como vai lá e desarma as minas, ou vai lá e monta um turret para ajudar a matar os inimigos. Se você é um soldado, tem missões como destrói não sei o quê. Né? Se você é um médico, tem missões para curar, tem missões para montar um posto de médico. Então, dependendo da classe que você escolher, tem missões específicas para você fazer para o andamento da história. As missões me parecem inovadoras, a ação parece ser fluida, é um jogo de tiro, mas você não precisa só atirar, tem várias outras coisas que você pode fazer. E de todas as ideias que o jogo apresentou até agora, e por ser Bethesda, que eu acho que é a melhor desenvolvedora recente, eu tô com um hype altíssimo pra esse jogo e é um dos mais esperados do ano pra mim. O próximo é... uma outra continuação, Dead Rising 2. Eu já vi gente jogar o Dead Rising 1, mas eu nunca joguei. Mas o engraçado pra mim do Dead Rising 1 são os comentários. Tem gente que joga e ama, tem gente que joga e ama certas partes e odeia certas partes, e tem gente que odeia. Eu vendo informações do 2 e tal, que eles mudaram completamente a dinâmica do 2. Agora você tá em Las Vegas de novo, e você faz parte de um programa de TV de matar zumbi. Então você tem várias maneiras diferentes de matar zumbi e tal. Então assim, não tem nada a ver com a história do primeiro jogo, que você era um fotógrafo. O mecanismo tem a ver, que eu acho que é o melhor do 1. Sim, mas a história não tem nada a ver. Até porque os caras foram processados por aquela história, por causa do filme Madrugada dos Mortos. É interessante pra eles mudar. Mas o que eu acho que o legal do Dead Rising não é nem a história em si, é o playground de destruição de zumbi que você faz. Cara, é muito engraçado. Eu acho o jogo muito bom, mas, cara, eu achava uma das coisas mais hilárias que eu fazia era pegar, ó, na loja de material de construção, era pegar um chuveiro, dar vários golpes com o zumbi no chuveiro e no final cravar o chuveiro na cabeça do zumbi e o sangue esguichar. Aquela máquina de furar poço também era fenomenal. Você pegar o zumbi, prender nela, e seu personagem andava com o zumbi preso na máquina, ele ia batendo nos outros até despedaçar. Então, tipo assim, eu acho que o mecanismo central do Dead Rising tá preservado. A história, pra mim, assim, não faz grande diferença, porque o bacana do jogo são justamente as formas de você estraçalhar zumbi. Beleza, o próximo é Red Dead Redemption. Ele... A minha descrição muito resumida dele é GTA no Velho Oeste. E por ser GTA no Velho Oeste feito pela Rockstar, pra mim o hype também é muito grande. Eu tenho vou matar Redneck a rodo nesse jogo. Vou matar Redneck a rodo. Não, eu quero. O que eu mais quero fazer é aqueles. Que eles ficam de costas um pro outro, aí dão 10 passos, viram. Os duelos. Pra mim, se eles colocarem alguma dinâmica de duelo, vai ser muito animal. Porque eu cara, quero. Eu vi o trailer das armas. Tá espetacular. O que você tá despedaçando de gente no jogo, assim, é aquela coisa bem faroeste, acho bem American Idiot, assim. Achei espetacular, cara. E por ser da Rockstar, eu acho que vai ter um sarcasmo, uma coisa... Dá pra tirar o scalpel de alguém? Olha, acho que você não é índio. Você não é americano. Pode. Mas dá pra matar todo mundo, cara. Vou matar tudo, cara. Eu achei engraçada a reação. Dá pra tirar scalpel? Não. O legal do Red Dead Redemption é que ele se passa na época que os cowboys vão começar a ficar obsoletos. Que ele tá ali perto da virada do século, ali, a parte que aquela terra sem lei já não tem muito mais espaço. Os próprios cowboys ali, eles já estão sentindo ameaçado pelas máquinas. Eu acho que tem condição de ter uma história muito única e muito, muito boa. É Psycho, cara. É o jogo da família Bush, cara. É Psycho, cara. É o jogo da família Bush. É um jogo diferente, né? Jogo de faroeste. Eu não vejo um desde o Sunset Riders. Eu entendo. Então. Faz tempo. Não, o Red Dead Redemption é não é continuação, mas é o mesmo ambiente do Red Dead Revolver, também na Rockstar. Sim. Só que o Red Dead Revolver não tem esse mesmo tom aí de decadência dos cowboys. Eu vou colocar no fórum um link pra dois vídeos. Um vídeo que chama The Law, a lei desse jogo. É bem legal o vídeo. É bem legal. E outro das armas. É bem, as armas antigonas, assim, mas fazem um estrago violento. É bem engraçado ver usar. Tem um esquema de slow motion também que você pode usar. Bem bacana. Bem sarcástico, bem sangrento e bem faroeste, cara. Beleza, o próximo, eu não tenho muitas informações, então esse eu vou deixar pro Menmal. Kane Lynch 2, Dog Days. O Menmal, o que tem de bom desse jogo aí? Kane Lynch aí, pra encurtar o máximo possível, eu coloquei um reviewzinho da primeira edição, que tá até no site. Foi um jogo que ganhou nota muito baixa, mas ainda vendeu 1 milhãozinho. Tem uma história muito boa, personagens muito bons. E só que a jogabilidade dele foi totalmente destruída. Então a gente talvez estamos esperando aí pro Kane Lynch 2 eles arrumarem somente a jogabilidade, que é o único ponto que falta pro jogo ser perfeito. Aí é mais fácil, pra gente não alongar muito, dar uma olhadinha no site lá, tem um review bonitinho, fala da história. Só tem uma outra cerejinha no bolo, que tem no primeiro, eles confirmaram que vai estar presente no segundo. É que ele tem um modo online que é um dos mais divertidos que eu já joguei. Que é um modo chamado Aliança Frágil. Que esse modo são até 7 jogadores no mesmo time. Que eles têm como objetivo fazer um assalto a um determinado item dentro do mapa. Então, os players vão fazer um assalto, tem que fugir com o dinheiro. O dinheiro é dividido em partes iguais entre os players. Quem ganha? Ganha quem tem mais dinheiro. Só que se o dinheiro é dividido igual... Alguém vai ter que morrer. Então, é aí que tá. A chave desse modo multiplayer é você descobrir a hora que você vai matar seus companheiros. Nossa, muito legal, hein? É muito, muito legal. Hoje tem pouca gente que joga, mas assim, já consegui jogar umas 3-4 vezes. E é muito interessante. Você tem que adivinhar, assim, mais ou menos, a hora que você vai virar o traidor. E o legal é que quando você mata um do seu time, ele volta no time daí. E a missão dele agora é impedir que os bandidos fujam. Muito legal, muito dinâmico. Tá confirmado no 2 aí, vamos esperar corrigir os probleminhas de jogabilidade, que são muitos. Os gráficos também, que parece um jogo de PlayStation 2. Mas a história, os personagens são fantásticos, fantásticos, como faz um tempinho já que eu não vejo. São personagens assim, rockstar. Beleza. O próximo é Sonic HD, que eu acho que é o Sonic 4, né? Certo? Então, Sonic 4. Olha, eu... Pra mim, Sonic já tá enterrado a sete palmos. Cega! Cega mesmo. Tá cega, surdo e mudo. Sem lobinho, por favor. Não, e é uma pena. Porque eu gosto muito de Sonic. Eu joguei bastante o Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3. Mas recentemente, o Sonic... Todas as tentativas de Sonic, tudo deu merda. E assim, eu não sei, eu vou ficar de olho nele, mas o meu hype é baixíssimo. Eu não acho que todas as tentativas de Sonic anteriores deram merda, não. Eu acho até que o Sonic Adventures tem lá o seu valor, foram legais pro Dreamcast. Sonic Heroes. Sim. Sonic Heroes, pra mim, do Sonic 3D é o melhor. Eu pelo menos me diverti bastante com Sonic Heroes no PlayStation 2. E agora, depois do Sonic Unleashed, realmente eu tô desanimadaço com esse Sonic 4 também. A cagada foi o Shadow the Hedgehog, que é uma bosta. Exatamente. Uh-huh. O Sonic the Hedgehog novo nessa nova geração, que é horrível. É tanto que ninguém... Nem... Jogo, é pior que o Unleashed, né? Ninguém conhece aqui. É pior que o Unleashed. Eu tenho. É terrível. Pouquíssima gente, praticamente, acho que só eu jogou aquele jogo. Mas aquele Sonic Black Knight do Nintendo Wii é um jogo legal, velho. Vale a pena jogar, é um jogo da hora, a história ficou muito legal. Os mais conservadores do Sonic vão reclamar um pouco, porque assim, não tem argola no jogo, ele pega uns outros negócios. Mas assim, Nossa. Nossa. É Sonic. Não tem argola, Sonic sem argola. É a mesma coisa que falar que o Mario não pula, né? Mas tipo, pega um pé de... É Mario sem cogumelo. Eu acredito que no 4 vai ser um jogo bom, contrariando todos que vieram até agora, mas porque ele vai voltar para a origem de verdade, né? Ele não vai ter nem personagem de filme de volta. Até agora. Então, não, mas isso é confirmado, não vai ter mesmo. Só o Sonic. Nem tem isso, nada. Eu só não quero lobinho. Não tem que ter aquele lobinho maldito. Não tem... Faz tempo que não tem jogo bom do Sonic. E faz tempo que não tem jogo de plataforma bom fora de qualquer plataforma que não seja o Wii. E é um personagem que merece, né? Ele é clássico. E voltou aqueles cenários clássicos dele, aquela maluquice toda. Tá muito parecido com o que era do Mega Drive. Eu acho que vai ser muito legal, sim, mas eu só tenho medo de uma coisa, de ficar muito repetitivo, que nem é um jogo de Mega Drive do Sonic. Assim. Tipo assim, eu acho que eles deveriam pensar em criar coisas pra você fazer outras coisas ao invés de só contar o problema. Eles pensam nisso e aí aparece lobinho. Isso é a mesma. Mas é melhor que ele seja repetitivo que fazer do que aparecer lobinho. É melhor repetir o que é bom do que inventar uma moto. Não, mas o lobo não é o problema. Isso aí a gente vai... Mas eu vou explicar que o lobo não é o problema. E o último jogo que a gente vai discutir, que eu duvido que lance esse ano, é o Batman Arkham Asylum 2. Ah, Paris Hilton de Gotham City. Duvido que saia esse ano, porque o 1 saiu ano passado. Já saiu um trailer bem avançado, assim, da história e das locações, né? Eu até achei que foi um trailer muito elaborado para um jogo... O trailer acho que saiu uns 3 ou 4 meses depois do jogo. Já tava bem elaborado, assim. Então eu acho que eles estão bem desenvolvidos já no jogo. Mas eu duvido que saia esse ano. O que eu espero que não saia mesmo esse ano, porque quanto mais tem para desenvolver, melhor ele sai. Foi um dos melhores jogos que eu já joguei ever, assim, de qualquer jogo. Um dos melhores do ano passado, com certeza. Peguei tudo que tinha pra pegar no jogo, assim, eu senti necessidade de terminar tudo que tinha que terminar nele, e eu espero que agora que vai aumentar um pouco o escopo, né, eles vão sair do Asilo Arkham agora eles vão pra Gotham City, né, então eu até acho que o nome não deveria ser Arkham Asylum 2, né, eles tinham que mudar o nome pra representar onde que o jogo vai ser. Eles já falaram que não vai ser Gotham City inteira, vai ser uma parte de Gotham City, e não vai ser mundo aberto, vai ser um negócio mais ou menos linear, assim, que eu espero que eles sigam um pouco o que eles seguiram no Arkham Asylum, é que você visita vários lugares várias vezes, mas lugares completamente diferentes. No Arkham Asylum 1, você visitava a... acho que era a mansão, né? Antes da Era Venenosa sair, né? Aí depois que a Era Venenosa vira um chefe lá, e o lugar tá todo tomado por plantas e tal, a arte da mansão, ela muda 100%. Parece que você tá visitando um lugar completamente diferente. Então, eles conseguiram fazer o mesmo lugar parecer um lugar completamente novo. E eu espero que eles façam isso no 2 também. Que vão ter outros vilões, vão ter vilões novos e tal, né? Outro tipo de missão. E eu tô com um hype altíssimo. Eu só não falo que é um dos meus maiores hypes desse ano, porque eu duvido que vai sair esse ano. Mas eu espero que saia, porque é um jogo muito bom. Ó, uns anúncios de última hora nós não vamos cobrir jogos de Nintendo DS nem de PSP, porque, de novo, a gente passou muito do tempo, falamos demais, o que é bom, mas ruim para esse tema específico, que a gente ainda tem essas duas plataformas para falar. Vamos gravar sobre eles um dia, né? Talvez seja dia 30 de fevereiro, talvez não, mas a gente vai estar com essas duas plataformas aí de olho ainda. Outra coisa é, se vocês ouvem a gente, gostam do podcast, deixa uma mensagem lá no fórum, deixa um comentário no site do podcast, que a gente sempre quer saber como que a gente pode melhorar ou se a gente está mandando bem. Se acha que a gente está mandando bem, escreve lá. Estão mandando bem, que a gente fica feliz. Se não acha também, pode falar, mas se não quiser falar, também não precisa. Pra quem achou ruim e quiser falar, a gente tá aberto mesmo às sugestões, mas assim, fala o que você não achou ruim, que a gente tenta melhorar, né? Porque assim, só falar... não adianta chegar lá, A única coisa que a gente não promete melhorar é o mau gosto do setista que não gosta de God of War. Isso realmente a gente não tem como melhorar, né? Vai ter que aguentar. E se você gostou, e divulgue também, né? Espalhe o podcast aí pra... Isso aí, é verdade. Fala, né? Pra sua avó, pra sua filha, pra sua mãe, seu cachorro, lembra tudo. E qualquer sugestão de qualquer tema, se vocês tiverem perguntas, se a gente tiver um bom número de perguntas pra responder, a gente cria um segmento pra responder no ar, a gente responde as suas perguntas no ar, vocês vão indiretamente participar do podcast também, então... Entra lá no fórum, tem uma parte do fórum que é só para o podcast e tem uma parte que são só para perguntas para a gente responder no ar. Pô, coloca bastante pergunta lá para a gente criar esse segmento. E se vocês tiverem qualquer outra ideia, a gente está sempre aberto. Críticas, sempre críticas construtivas, claro. Entrar e falar que não gosta, a gente fala, beleza, valeu, cara. Vamos continuar fazendo mesmo assim. E última coisa, God of War, who cares? E tchau, gente. Falou, até o próximo episódio. Falou todo mundo aí. É falta de habilidade pra jogar. Até mais. O que é, God of War? Vou jogar pra play agora. Uapa, play, com conquista. Com conquista. Três argolinhas numa esguichada só. falou.